minutinhos a mais para as pessoas, outras pessoas chegando, né? Quero agradecer a presença de todos. Depois, se aceitaram fazer essa gentileza, porque depois eu mando foto para os meus superiores, inclusive, se juntar um pouquinho, aí eu consigo pegar uma foto, não de muitos caseiros vazios, mas, claro, né? Sim. Tá. Me fazem esse gentileza? É isso, né? Isso. Opa, muito obrigada. Ok. Também cuidar de aparências. Então, boa tarde a todos. Tá? Para quem não me conhece já, eu me chamo de Monge Ixin, esse é o meu nome religioso, e eu sou monge zen budista e missionário representando a minha escola Soto Zen japonesa. Nós temos o nosso templo aqui na zona norte, aqui da cidade, perto do Hospital Cristo Redentor. E sejam todos bem-vindos para vir sentar a meditação junto com a gente. Então hoje, então, a fala vai ser curta, né? Mais ou menos 30 minutos. E eu queria falar um pouco sobre o que é a meditação. Nas terapias, Muriel, esse lá. Nas terapias, comparado com a meditação nos caminhos espirituais, tá? Porque existem diferenças, tá? E o que está sendo divulgado culturalmente na mídia popular é basicamente o tipo de meditação que está sendo ensinado nas terapias, né? Nesse chamado redução de estresse baseado no mindfulness, que é traduzido como atenção plena. Né? E corremos o risco de as pessoas acabarem acreditando que a meditação é só aquilo. Porque, na realidade, esse movimento de mindfulness, de atenção plena, começou com um médico norte-americano chamado Jon Kabat-Zinn, que é, até hoje, praticante do budismo, se não me engano, do budismo, Zen budismo coreano. Né? E ele teve a percepção, o desejo de adaptar a transmissão dos ensinamentos da meditação de uma forma mais secular e para a saúde. De um lado, achamos isso fantástico, A minha discussão é na terminologia, no nome que deram. Porque aí que confunde. Tá? O termo mindfulness veio como tradução de uma palavra em sânscrito, pali, eu sempre confundo os dois, línguas antigas, da Índia antiga, sati. E dentro do budismo, sati, atenção plena, mindfulness, como foi traduzido para o inglês, em mais ou menos 1850, esse sati significa lembrança. E lembrança de quê? Lembrança dos ensinamentos, lembrança o que eu estou fazendo agora, o que eu já fiz, as consequências disso que eu já fiz. Então não é um simples estar aqui agora, ganhar atenção, sem julgamento. Nós precisamos ter o julgamento o tempo todo. Por quê? Né? Aquele que vai matar, que sobe numa torre lá nos Estados Unidos e vai matar sei lá quantos, ele está com plena atenção. Né? Ele está muito presente no aqui e agora e sem julgamento. Então, como eu falei, a minha discussão não é na questão de estar disponibilizando para o público em geral, nas clínicas, na saúde, né, nos consultórios. Eu acho fantástico. Só queria que fosse com outro nome. Tá? E qual é a diferença? O que está sendo ensinado são adaptações, e aí isso vem fazendo coletâneos de vários sistemas na saúde, nos consultórios de psicoterapia. Então, por exemplo, vocês vão pegar a atenção focada na respiração, que vem da inspiração do budismo. Eles vão pegando o escaneamento do corpo, que também é inspiração no budismo. Depois, acrescentando alguns exercícios de yoga. E depois, acrescentando meditações orientadas, que não sei, a gente não usa. Né? Meditações orientadas, guiadas. E depois, visualizações criativas. Lindo, maravilhoso, fantástico. Estão ajudando muitas pessoas. Eu estou me formando como psicanalista humanista e já completei a parte, vamos dizer, acadêmica, inclusive aqui, sim, está o meu TCC, está convidado a adquirir o livro, me dá uma força. Eu já fiz, né? Antigamente, gente, eu vou contar quantos anos. Quando eu fiz faculdade, eu fiz meu primeiro curso de psicologia, introdução à psicologia. E aí, terapia cognitiva. Oi. Terapia comportamental, baseada na influência do Skinner. Ai. Né? Porque parece que, né, o ser humano é uma máquina e. Né? Aí aquele condicionamento operante, nem cadê o ser humano em tudo isso? Aí veio a segunda onda, porque aí como não estava dando os resultados que se queria, aí veio a segunda onda, e aí que entrou a terapia comportamental cognitiva. A primeira onda foi só comportamental. Por quê? Porque a psicologia, tá? Quer ser bem científico e poder comprovar cientificamente as suas regras, as suas interpretações, né? E comportamento é bem visível, então dá para ser bem objetivo, não, o cara fez ou não fez e pronto. Né? Enquanto que pensamento, como se vai, né? Você não consegue. Não consegue saber o que a pessoa está realmente pensando. Então, não é científico, não é objetivo. Né? Mas, como só comportamental não estava dando os resultados desejados, começaram a flexibilizar e aceitar. Então, vamos lidar também com o relato subjetivo do que ele pensou antes de fazer essa ação. Tá? Bom, só que isso também deixou a desejar. Agora estão na terceira onda. E nessa terceira onda é que está entrando, entre outras coisas, a meditação. E, inclusive, né, as práticas também de autocompaixão. Estão desenvolvendo coisas lindas. Né? Então, novamente, a reclamação não está nisso. A reclamação está no nome que foi dado desde o começo. Né? Porque a atenção plena no budismo e e a meditação nos caminhos espirituais tem outro método. Os dois, tanto o caminho de saúde quanto o caminho espiritual, querem aliviar o sofrimento. Mas o que é considerado sofrimento, por exemplo, no budismo? Quando comparado com o que é o sofrimento dentro da psicologia? Da forma que eu entendo, na psicologia, é da pessoa estar funcionando bem, bem-estar, se realizando, de acordo com a tabela de Maslow, na vida comum aqui. Enquanto que eu duvido que existe um caminho espiritual que não está falando de algo além, do transcendental. Né? E qualquer pessoa que tenha passado por alguma experiência mística, que é chamado, que alguns dos psicólogos acham que é loucura, né? Porque houve sim um grande erro, um mal entendido por parte do Freud, apesar de todos os seus tentativas de se informar, ele não recebeu informações o suficientemente completo, ainda recebendo os relatos dos primeiros tradutores que vieram da teosofia, que já misturaram com o pensamento humanista e iluminista da época, ou dos jesuítos, que também não entenderam o que os mestres aí estão falando do não-eu, ou do vazio, né? Então, aí, no começo, o que chegou na Europa era muito confuso. Então, coitado do Freud, que pesquisou, inclusive, tem ainda no museu dele imagens de Buda. Então, ele tinha um interesse sincero. Mas, infelizmente, pelas informações que ele recebeu, as experiências místicas eram uma regressão patológica ao estado, deixa eu ver, não me lembro o termo que usou, mas era uma regressão tipo ao útero, né? Em lugar de um indo além, indo mais além do simples bem-estar no aqui, nesse mundo. Né? Então, no caminho espiritual, sim, além de estar bem, aqui, nesse mundo, transmitindo paz, tranquilidade, né? Sendo um ser de luz no aqui e agora, cada um que é assim, descobre o significado de sua vida, suas respostas para a questão de vida e morte, por que estamos aqui, o que é o sagrado e como manifestar o sagrado no aqui e agora. Enquanto que a finalidade da psicologia, realmente, é de aliviar os traumas da infância, né, as situações críticas, aquele grupo, né? E deixar a pessoa com bom funcionamento. Aí se fala da questão da identidade. Né? Então, da forma que eu entendo, para a psicologia, a identidade vai formando na medida que o bebê começa a perceber que ele, a mãe, é outro. Eu e o outro. Separação. Também ele começa a desenvolver o conceito de eu como uma coisa permanente. Então, eu sou eu. Né? E começa, aí que começa aquelas fases assim, é meu, é minha, eu, daí eu quero, encher de opiniões e tudo mais. E onde é que queremos nos caminhos espirituais chegar? A transcender essa dualidade, mantendo bom funcionamento dentro da dualidade, mas tendo também plena consciência de que, apesar da aparência da separação, estamos todos completamente conectados, porque no fundo somos somente fluxos de energia. E esse eu que eu penso como permanente, não tem nada de permanente, está em constante fluxo. O eu de agora não tem mais nada a ver com o eu de 30 anos atrás, 50 anos atrás. Não vou falar minha idade, então vou parar por ali. Não tem um único átomo do corpo que está igual. Os meus interesses se mudaram completamente. Tem traços de personalidade, sim, mas eu estou em uma estrutura física, que vai se manter enquanto que esses itens, a gente fala no budismo de skandhas, se mantenham unidos. E esse fluxo de consciência sair e continuar. Então, mesmo no aqui e agora, eu ficar me achando como uma coisa fixa, permanente e separada, estou na ilusão. Eu preciso dessa delusão para funcionar. Porque eu tenho que ter boa consciência do fato de que eu e aquele ônibus que está vindo a 120, não vamos poder ocupar o mesmo espaço, no mesmo tempo, e eu sair vivo no plano material da experiência. Nós não vamos ocupar o mesmo espaço. Mas, para eu ser um fazedor de paz no mundo, eu também tenho que, junto com essa plena consciência das diferenças, eu tenho que ter plena consciência também que aqui nessa sala somos todos seres humanos, todos buscando paz, felicidade, bem-estar, junto com os plantinhos, junto com os animalzinhos. E que no fundo, fundo, fundo, a imagem que eu tenho é como se fosse, na ciência, se tem a câmara de nuvens. Deixa eu ver se alguém sabe o termo técnico. Mas é onde eles conseguem fazer aparecer os traços dos partículas. Então, para mim, eu percebo as nossas vidas como se fossem, né, aqueles traçados que dão nessas câmaras de nuvens. Em inglês, cloud chamber. Então, que não somos diferentes das plantas. Né? Nos achamos tão separados, tão superior. Não somos. Somos parte de um grande fluxo. E isso não interessa para a psicologia, e nem deve. Porque a psicologia não é religião. Não é espiritualidade. Tem coisas que a espiritualidade não faz, não cabe. A espiritualidade está tratando dos traumas. Criança abusada, que passou por abusos. Isso é do campo da psicologia. Quando chega, muitas vezes chega pessoas que passaram por grandes traumas, buscando transcender. Aí o perigo é a pessoa cair em algo que eu traduzo como atalho espiritual. Então, aquela pessoa quieto, tímido, que engole todos os sapos do mundo, que nunca demonstra um pingo de raiva, tão tranquilo, Né? Muitas vezes chegam numa igreja e se os líderes não estão bem, bem espertos, ah, mas que santo que é essa pessoa. Quanta paciência, compreensão. Na realidade, você vai investigar? Não, passou pelos seus traumas, engole todos os sapos e está necessitando muito de cuidados de psicologia ocidental. Né? A psicologia budista é diferente, está voltada para essa transcendência. Está explicando um outro nível de funcionamento. Né? E não cabe ao caminho espiritual de nenhuma igreja estar resolvendo a questão dos abusos de uma criança, por exemplo, das violências, então, dos traumas. Porque esses traumas pertencem a essa manifestação temporária que vive na dualidade. Né? Enquanto que os caminhos espirituais estão interessados nesse algo além. Né? Ao mesmo tempo, então, como eu estava falando, então, essa parte que não cabe espiritualidade, então, quando chega uma pessoa que a gente percebe que tem seus traumas, é encaminhar também, pode até ser paralelo, mas que está fazendo a terapia ocidental. Porque hoje em dia estão aparecendo cada vez mais bons métodos, inclusive usando a meditação. Né? E, ao mesmo tempo, tem coisa que não cabe na psicologia ocidental, que é se envolver com o transcendental. Que aí vai ser cada indivíduo achar o seu caminho religioso, o seu caminho de prática religioso espiritual, o seu caminho para a transcendência. Né? E, para mim, quando eu comecei a minha prática no Zen, eu já havia feito vários anos de terapia, já havia terminado. E quando entrei na prática do Zen, eu vivenciei como se fosse uma reciclagem da minha terapia, mas num outro nível, num nível sutil. Né? E agora que eu tenho informação de psicanalista, parte do treinamento é passar pelo seu próprio análise. E lá também tem terapia de grupo e tudo mais. Então, alguns pontos que não foram pegos nas primeiras terapias, era para ele estar lá, né? Só que aí também eu percebo que aí tem esse outro lado que transcende. Então, o que eu quero ver, sim, é harmonia das duas práticas, um reforçando o outro, não de competição. E, na minha cabeça, por exemplo, o militar americano, o exército, nem eu acho que todo o departamento de como que vou chamar? De guerra, né? Eles estão ensinando esse mindfulness, atenção plena, redução de estresse baseado em mindfulness. Né? Só que eles foram bem inteligentes. Estão chamando de treinamento de fitness mental. Aí eu não posso criticar. Tá? A gente fica, por exemplo, questionando, vai falar de mindfulness, atenção plena, que, né, com, meditação. Né, a nossa meditação não é para ajudar um soldado a ser o melhor soldado, por causa dos preceitos contra a matança. Né? Ao mesmo tempo, pés no chão, a gente realiza que o soldado é necessário no mundo dual, o policial é necessário, mas não vamos chamar, né? Então, chamar de fitness, treinamento de fitness mental, pá, perfeito. Então, sim, eu gostaria que os psicólogos simplesmente mudassem o nome. E aí estava na Santa Paz. Mas aqui, realmente, eu queria comentar um pouquinho a diferença e a complementaridade dos dois. Então, agora, convido a perguntas, comentários. cartilhas. Não sei de tímidos. Eu prometo que eu não vou morder. Eu estou curiosa sobre o livro. Ah, ok. Bom, na verdade, este ano eu acabei participando de dois livros, a publicação de dois livros, com um capítulo meu. Então, um, gestão pessoal para produtividade. Inicialmente, fiquei, pô, estou me escrevendo, pedindo para escrever sobre meditação para produtividade no trabalho. Eu também senti uma coisa. Né? O que eu vou fazer? Isso o chefe resolve. Né? Porque parte da preocupação é justamente, né? Algumas das críticas, né? Não, leva para as empresas, aí bota parte do culpa de estresse no trabalho, no próprio funcionário que não está fazendo meditação como deveria estar fazendo meditação. Né? Então, tipo, aí vem todas as críticas, né, de em lugar de ser um benefício verdadeiro para os funcionários, vira mais uma espécie de exploração. Também não é tão preto e branco assim, né? Mas, de qualquer forma, sim, foi muito bom participar do livro, com um capítulo dentro do livro, onde eu pude exatamente falar isso. Do lado onde, no nível de como uma prática superficial, é muito bom e pode ajudar na produtividade. Mas, por favor, tenha consciência que não é só isso. No Zen, na tradição Zen, nós falamos em cinco tipos de Zen, ou quer dizer, cinco tipos de meditação. O primeiro é o Zen comum. Ou meditação comum, desvinculado de qualquer aspecto filosófico ou religioso. E isso que é o que está sendo levado para os consultórios, para a psicologia. Desvinculado, então totalmente secular. Tá? É válido, e nos eles se reconhecem. Né? Esses que eu estou citando vêm da época medieval chinesa, de tão antigo que é. O segundo é a meditação dos outros caminhos espirituais. Então, reconhecendo que elas existem, e não vamos cuidar. Reconhecendo que existem. Existe meditação cristã, no judaísmo, no islamismo, no xamanismo. Né? Todas as outras religiões têm a sua maneira de estar praticando meditação, contemplação, algum tipo de prática de focalizar e de entrar em contato com o sagrado. Terceiro, seria a meditação para si mesmo, para o seu próprio benefício. Já é considerada meditação budista, mas é o caso, a grande maioria das pessoas vão chegar no templo. Eu quero aprender a meditar porque eu sou muito ansiosa. Então, quer dizer, para o benefício próprio, para aliviar a ansiedade. Não tem problema. Não vamos dizer que está com motivação errada. Não, não, não, não, não. Mas estão no primeiro nível. Tá? Aí, a gente espera que enquanto que está aliviando aquela dificuldade que trouxe a pessoa até o tempo, que a gente começa a abrir a percepção para o restante do caminho. Aí o quarto e quinto tipos são do Zen, propriamente dito. E um é da escola Rinzai Zen e o outro da escola Soto Zen. Eu pertenço ao Soto Zen, então na tradição Soto Zen se coloca o Soto Zen como quinto e o Rinzai como quarto. No meu pessoal do Rinzai vai colocar invertido. Tudo bem, não tem problema. Porque também não estamos tanto dizendo que um é superior e o outro é inferior. Estamos fazendo uma lista, né? Então, desses 12, um foca o uso do chamado koan, que é um tipo de quebra-cabeça que não vai ter uma resposta racional. Então, um exemplo seria de Esse é o som de duas mãos batendo. Qual é o som de uma mão batendo? E o aluno vai ter que chegar e, sem palavras, demonstrar a sua resposta. Até que ele convence o mestre que esse foi o resposta que deu da essência dele, do aluno, naquele momento. Pode ser que 10 minutos depois a resposta seria totalmente outra, porque também está na espontaneidade. E a escola Sotozen focaliza a meditação inicialmente focada na respiração, mas onde a gente quer chegar num ponto onde poder sentar em zazen sem fazer absolutamente nada. Plenamente consciente. E olha, é difícil. Porque somos fazedores o tempo todo, estamos, né, planejando, ou pensando que está coçando, ouvindo o pássaro. Né? Então, é chamado shikantas, que é traduzido como estar simplesmente, exclusivamente, justamente sentado. Né? Então, mas. Então, nesse livro, então, eu pude falar, sim, dar uma orientação básica da meditação nesse nível básico, sem vínculos, e também colocar o convite. Mas pense em se aprofundar. Então, e esse é um livro, justamente, gestão pessoal para produtividade, tem ensaios de, acho que são 25, 24 pessoas, especialistas em algum tópico de produtividade para o trabalho, mundo do trabalho, né? E este outro são os TCCs de conclusão de curso de pós-graduação lá do Centro, pelo MEC, blá blá blá blá blá, né? Gostoso ter mais um certificado. E essa foi uma experiência fantástica para mim, super interessante, porque nós somos oito alunos, né? E nessa primeira etapa do curso, era parte de 2 anos de curso, e nós temos, dentro da sala, nós temos 2 ex-padres, uma professora de educação física, uma graduada em pedagogia, que trabalha com idosas, uma outra graduada em pedagogia, mas que foi política, foi vereadora, então o artigo dela é justamente sobre a psicanálise na política. Eu, monge zen budista, outro que é contadora, né? Outro de serviço social, casado com outro ex-padre, então acho que chama de Carola, né? Bem ativa na igreja, né? Uma pessoa linda. Então, aí eu ficava, mas isso não vai sair nada coerente para um livro. Impossível, são pessoas tão diversas. É um turno fantástico, adoro, né? Mas fica mais, né, os TCCs vai ser impossível de coordenar. Não é. Ficou perfeito. Ficou perfeito. Porque um falou da fase umbilical, fase umbilical mesmo. Né? Então, mais falando da fase de gestação. O outro do autoestima. O outro do trabalho com os idosos. Outro com, na vida de adultos, política, né? É outro, senso de identidade na primeira infância. E outro, o que é chamado biofilia, então um amor à vida. E eu, sobre a transcendência. Então, conclusão, o título ficou O Ser em Evolução, à luz da psicanálise humanista. O que eu gosto da psicanálise humanista é que o fundador dessa linha de psicanálise se interessou muito, muito, muito pelo budismo e pela meditação. Então, nos livros dele, por exemplo, no Arte de Amar, de repente ele está dando instruções bem básicas sobre como fazer meditação. Ele conviveu um tempo, teve um japonês chamado Tete Suzuki, que foi um grande divulgador do Zen Budismo no Ocidente. Ficou hospedado na casa do Eric Fromm durante alguns meses, fizeram um seminário juntos. Foi publicado um livro, Zen Budismo e a Psicanálise. Quando o Tete Suzuki morreu, aí ele passou a trocar correspondência e fazer visitas com um monge da tradição Theravada. Então, quer dizer, de certa forma, para mim, isso fica harmoniza maravilhosamente bem com o lado mundano do Zen. E uma coisa legal do Zen é que é para estar vivendo bem nesse mundo também, né? Transcendendo, sim, tendo consciência do absoluto, de estarmos todos conectados e de não estar tendo um eu separado, permanente, fixo, mas um fluxo, tá? Então, uma outra percepção da vida e da morte, mas também, porque agora também é importante, de viver plenamente, plenamente, tá? Então, outras perguntas, comentários? Eu convido, sim, a comprar. Eu trouxe duas cópias, tem mais cópias lá no nosso estante, ok? O que mais? Eu queria que você comentasse um pouco assim, sobre o budismo Theravada. Não sei, claro que não é a sua linha, mas é que uma vez eu fiz um retiro de meditação Vipassana. Ah, sim. E depois que terminou aquele 10 dias de silêncio, o fluxo de compromissos, coisas, eu não consegui ler, estudar um pouco mais. Sim. Então eu queria. Tranquilo. Bom, a escola Theravada é considerada, chamada a escola dos antigos. Então, eles ficam focados basicamente, exclusivamente, nos sutras clássicos, da forma que foram transcritos, né? Colocados no escrito. Então, eles têm alguns pontos de interpretação diferentes das escolas chamadas Mahayana. Tá? Mas, por exemplo, muitas pessoas aqui no Ocidente de Zen esquecem que Zen nunca deixou de ser budista. Então, quer dizer, é importante que nós, no Zen, também consultamos os sutras clássicos de Buda. Né? E tem muitas coisas do Theravada que eu também estudo. Né? Então, eu, por exemplo, estudando, ouvindo palestras pela internet, né? Eu estou ouvindo de professores de Dharma de Theravada, do Zen, do tibetano, eu ouço um pouco de tudo. Agora, o tibetano é Mahayana. Eles se colocam como um terceiro giro da roda, mas é Mahayana, junto com a gente. Mas esses são os briguinhos sectários, né? Mas, então, realmente, hoje em dia se tem o Theravada, que é a escola que só. Inicialmente eram 18 escolas, vamos dizer, dos antigos. Então, se tinham as escolas dos antigos e Mahayana. Mas Theravada é o que sobreviveu. Agora, essa forma de Vipassana, que está sendo transmitida nesse retiro de 10 dias, é um variante. Porque eles não entram no estudo de sutras. Então, eles não entram na parte dos ensinamentos do budismo clássico como tal. Então, tem esse lado bom, né? O Goeca, acho que é o nome dele. Goenca. Tem um. De um lado, ele fez uma coisa muito boa, disponibilizar para mais pessoas, né? Mas acaba ficando difícil de dar, como dizer, o pacote completo. Tá? Mas então, fica o convite de visitar a gente. Ah, eu posso puxar a sardinha por meu lado, não posso? Tá bom? Ok. Nós temos o nosso templo na Zona Norte, perto do, logo atrás do Hospital Cristo Redentor. Também temos atividades, né? Também no espaço chamado Holograma, mas eu acho que eles vão estar de férias durante um tempinho. Eu não sei como é que está. Porque eles vão viajar, né? Não só a Cândida vai viajar. Ah, é só a Cândida? Ah, bom, então as atividades pelo jeito vão continuar. Mas fica o convite também de visitar o nosso blog. Nós temos um blog, uma blog, pá. É português. Esse negócio de... O que faz o blog ser masculino? Né? Não entendo. Mas, continuando, né? Nós temos um blog. Vocês podem fazer um Google de Águas da Compaixão. Vai aparecer. É outro também, o meu nome, Monge Ixin. Podem passar lá no nosso estande, que está lá, logo ali, e pegar um folheto, tá? Ou, se quiser, deixar o seu nome e o seu e-mail para passar a receber a programação, e sejam muito bem-vindos. Mais alguma pergunta? Partilha? Críticas? Elogios? Muito obrigada. Tá bom? Então, os que já sabem dedicatório, nós consideramos que toda a nossa prática está gerando uma espécie de energia positiva, tá? Então, tem vários que estão da sangue, já sabem o dedicatório. Então, nós vamos transferir essa energia para o universo, distribuir conforme as necessidades. Então, eu peço para todo mundo colocar as mãos palma com palma, isso é chamado cachorro. André, tira foto, que tá bonito. Ah. Tá bonito, tá bonito, meu ator, vai. Tá? Tá. Que os méritos, nossas práticas se estendam a todos universalmente, para que junto com todos os seres, realizemos o caminho de Buda. Muito obrigada a todos. E cuide-se bem. Muito obrigada. Tá?